8 horas da noite, chega de proselitismo, está no ar mais uma vez pela Rádio Campestre, Muqueca de Siri. Começamos com uma música para Gê Muniz. Bebel Gilberto com o Neto de Buarque, filho de Carlinhos, Chico Brown. A Ganju 98.3, uma frequência comunitária. Te esperei na lua crescer, brincadeira boa, sentei. Vou ficar à tua, gripei. Vou ficar ao léu, resfriei. Você me agradou, me acertou. Me miseravou, me acolheu. Me rasgou a roupa e valeu. E jurou conversas de Deus. Aganju, aganju, aganju, aganju, aganju. Quem sabe a labuta que tá, sabe o trabalho que tá, batalhar o pão e trazer para caso sobreviver. Encontrei na rua a questão, 100% a falta de chão. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. Aganju, aganju, aganju, aganju, aganju, aganju, aganju. Agora Almério com Elba Ramalho, do Avesso. Este é o Muqueca de Siri pela Rádio Campestre. caminhar sem ter pressa de chegar. Um tropeço pode ser um passo, um abraço pode ser um bom começo, pra quem sabe se virar do avesso. Pode ser um bom começo pra quem sabe se virar do avesso. Nesses dias em que é necessário colocar toda a mobília da casa pra fora, pra fazer a faxina detalhada e limpar bem os quatro cantos da alma e mandar toda a pra fora, pra fazer a faxina detalhada e limpar bem os quatro cantos da alma e mandar toda a má energia embora. Nesses dias em que é necessário colocar toda a mobília da casa pra fora, pra fazer a faxina detalhada e limpar bem os quatro cantos da alma e mandar toda a má energia embora. Pra quem sabe caminhar sem ter pressa de chegar. Um tropeço pode ser um passo, um abraço pode ser um bom começo. Então, para quem não sabe, tá rolando a edição virtual comemorativa de 10 anos do mercado, projeto que o Moqueca TV sonoriza, e amanhã vai rolar uma playlist por lá. Vai no Instagram, arroba estilistas independentes, Araçablu. Passo a passo pra não cair, esse chão não é de lona. Você que não consegue sair da sua persona, desfazendo todos os passos nesses traços tão singelos. Lança a mão de todos os laços, eles, elas e seus elos. Todo mundo carrega alguma coisa. Se um povo trabalha, Deus o respeita. Se um povo dança, Deus o admira. Vamos dançar. Minha abuela lo bailó. Facundo Cabral. Mi bisabuela lo bailó. Paranoia. Rádio Livre no meu radinho e toca Lulu. Se Deus quiser, um dia eu viro índio, viver pelado, pintado de verde. Tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol, sol, sol. Se Deus quiser, um dia acabo voando, tão banal assim como um pardal. Meio de contrabando, desviar o estilingue, deixar que me xinguem. E tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol, sol, sol, sol. Baila comigo, como se baila em ladrinho. Baila, baila comigo, lá no meu esconderijo. Viva la tribu FM. Se Deus quiser, um dia eu viro semente, e quando a chuva molhar o jardim, ah, eu fico contente. E na primavera vou brotar na terra e tomar banho de sol. Banho de sol, banho de sol, sol, sol, sol. Se Deus quiser, um dia eu morro bem velho. Na hora H, quando a bomba estourar, quero ver da janela e entrar no pacote e de camarote, champanhe e cirá, e tomar banho de sol. Miranda. Se eu roubei, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Nessa rua, tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele, dentro dele, mora um anjo que roubou, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Thank you. Guaíba e a Floresta. Canta da Munuqueca de Siri. Rádio Campeche, uma frequência comunitária, 98.3 MHz. Canta a ciranda, é como se aventurar a viver em alto mar, pescando numa jangada, vela esticada, chuva e sol, frio e calor. Eu me sinto um pescador, puxando a rede pesada e a cadência compassada da jangada balançando, imita o povo dançando, minha ciranda embalada. E a cadência compassada da jangada balançando, imita o povo dançando, minha ciranda embalada. Ciranda, é balanço de maré, quando vem forma um balé, quando vai carrega areia, me arrudeia, um temporal carrancudo, quando vai carrega tudo, e quando volta incendeia, e a poesia vadeia, igualmente um bumerangue, em cada gota de sangue, que correr da minha veia. E a poesia vadeia, igualmente um bumerangue, em cada gota de sangue que correr da minha veia. É como um jogo de azar, quando eu saio pra cantar, não sei se amanheço o dia. Patifaria, não me atinge o coração, pois eu tenho a proteção de um poder que me irradia, e uma trombeta anuncia que o mundo está se abalando, toda vez que eu estou tragando no cachimbo da poesia. E uma trombeta anuncia que o mundo está se abalando, toda vez que eu estou tragando no cachimbo da poesia. Só pode ser coisa de feitiçaria, a ilha do sotaque é tão bom que te arrepia. Cantar ciranda é como fotografia, faz morada na memória de respirar, e nesses dois você está com seu velho roupão. chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5 horas da tarde o vento bate na janela e o véu que cobre ela parece que vai voar. Me convida pra um naufrágio no teu leito, suspeito que o mundo é pra enfeitar o nosso lar. Respirar, e nesses dois você está com seu velho roupão, café quente na chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5 horas da tarde o vento bate na janela e o véu que cobre ela parece que vai voar. Suspeito que o mundo é pra enfeitar o nosso lar, o nosso lar, que é pra enfeitar o nosso lar, o nosso lar, o nosso lar, que é pra enfeitar. Toda quinta, de 8 às 9 da noite, e também domingo, de 11 ao meio-dia, tem Muqueca de Siri, aqui na Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Do abraço no Moqueca de Siri. Abraço pro Fernando Britazero, Denise, galera lá em Curitiba, Abdo, Valéria, Helena, Bernardo, toda a galera, Zé na Cova Funda, Zé Klein, quem mais tiver sintonizado, manda um alô aí. Acorda cedo pro trabalho, bota seu modo de ali, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia, compra treino escapulário, bota seu modo de ali, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador. Cidade alta, cidade baixa. Dividi, Salvador. Cidade alta, cidade baixa. Diz. Dividi, Salvador. Cidade alta, cidade baixa. Dividi, Salvador. Cidade alta, cidade baixa. Diz. E que cidade que você. Ah. acorda cedo pro trabalho, bota seu fandom de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Quem vigia compra tênis escapulário, bota seu fandom de alho, segue firme pra batalha. Olho por olho, dente por dente, espalha. Lei da Babilônia é diferente. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Cheio da saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar Salvador. Já na descida, não sabe descer dançando. Sabe subir na vida, não sabe subir sambando. Chega a saudade, saudade sai bagunçando. E quando sai da cidade, deixa eu falar pra você. Dividi, Salvador. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Bebel, Gilberto e Chico Brown, a Ganju, Almério e Elba Ramalho, do Avesso, Araçá Blue, Alguma Verdade, Amparanoia, Mirrenética, Lulu Santos, Baila Comigo, Chaxim, Rap e Ilha, Se Essa Rua Fosse Minha, Siba, Céu e a Floresta, Cantar Ciranda, Saci Uerê, Pra Enfeitar, e no fundo estamos ouvindo a versão do Tiff Boina, Boima, pra música Duas Cidades, do Baiana System. Quer trocar uma figurinha conosco, inclusive saber a playlist que vai rolar no mercado amanhã? @ Muqueca Siri, Muqueca com U. O lado B, vamos abrir com Hilda Hilst e depois Thaís Golin. Rio, quando penso em que lugar da sala guardarás o meu verso. Distanciado dos seus livros políticos, na primeira gaveta, mais próxima à janela? Tu sorris quando lês ou te cansas de ver tamanha perdição, amorável sem telha em meu rosto maduro? Eu te pareço bela? Ou te pareço poeta, talvez, e menos séria? O que pensa o homem do poeta? Que não há verdade na minha embriaguez? Que me preferes amiga, mais pacífica e menos aventura? Ou que é de todo impossível guardar na sua sala vestígio passional da minha linguagem? Eu te pareço louca. Eu te pareço pura. Eu te pareço moça. Ou é mesmo verdade que nunca me soubeste? Tenho no peito tanto medo, é cedo. Minha mocidade arde, é tarde. Se tens bom senso ou juízo, eu piso. Se a sensatez você prefere, me fere. Vem aplacar essa loucura, loucura. Faz desse momento terno, eterno. Quando o destino for tristonho, um sonho. Quando a sorte for madrasta, afasta. Não, não é. Que eu sinto, eu minto. Acende essa loucura sem cura. Me arrebata com um gesto do resto. Não fale amor, não argumente, mente. Seja do peito que me dói, herói. Se o seu olhar você me nega, me cega. Deixe que eu haja como um louco, que é pouco no mais. Horroroso castigo, te sigo. Tenho no peito tanto medo, é cedo. Minha mocidade arde, é tarde. Se tens bom senso ou juízo, se a sensatez você prefere, me fere. Vem aplacar essa loucura, loucura. Faz desse momento terno, eterno. Quando o destino for tristonho, sonho. Quando a sorte sorte for madrasta, afasta. Não, não é isto que eu sinto, eu minto. Acende essa loucura sem cura, me arrebata com o gesto do resto. Não fale amor, não argumente, mente. Seja do peito que me dói, herói. Se o seu olhar você me nega, me cega. Deixe que eu haja como um louco, que é pouco no mais. Horroroso castigo, te sigo. Agora estreando no Muqueca de Siri, Raíssa Faiete, de Curitiba, Sarabá. Vinha caminhando a pé para ver se encontrava uma cicana de fé. Queria saber onde mora essa cigana de fé. De Siri na Rádio Campeche. Agora Matheus Aleluia, canta Sabiá. Notícia do Monami, pai. Monami que está por lá. vão os passarinhos. Este é o Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Agora Irã e Tom Veloso. Gosto de Quero Mais. 98.3 Rádio Campeche. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Relógio parado, você do meu lado, não paro de olhar. Hipnotizado, já chego pro lado só pra encostar. Olho no olho, boca de molho, a mão começa a suar. Cê vai invadindo, me olhando e sorrindo. Cê vai chegando, botando marra. Eu abro os dentes, cê mete as garras. Me deixa louco, emocionado. Eu bicho solto, tô barriado. Mas isso é urso, não tá assinado. Eu não nasci pra ser dominado. O jogo vira e eu por cima. Aí tu pira, olha que sina. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Disse que aguenta, que ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Quem bateu aqui e provou daqui nunca mais quis voltar atrás. Lá onde eu nasci, cedo eu aprendi que só se garante quem faz. É pra se jogar, é pra se jogar, vem que eu faço jus ao meu nome lá, se quiser chegar, vem no pique da luz. Se eu bater na tua quina, é de lasquine. Não precisa ter medo do que vai ser. No momento parado, eu e você. Se falou que vem, sabe que vai ter. Agora eu tô sabendo o que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Disse que aguenta, ia vir fazer amor. E agora eu tô sabendo o que você falou. Que provou e aprovou, se ficou com gosto de quero mais. É que ainda não acabou. Não é pra qualquer um entender. Não é qualquer lugar que se vê. Hey. Se pá, ela vem lá de outro plano. Joga dura igual baiana, ela bota pra fuder. Hey. Naquele perfil, mulherona, estado civil, solteirona, bela dona. Puta que pariu, pactona. E o boato corre solto, aquela preta é forte, dona. Já sei que vai passar, minha fé já prevê. Você é rei do lua, vou cantar pra você. Sem neurose me encanta. Suave na glicose, não tem coca nem fanta. Ela é arquiteta e eu poeta e ambos gostam de planta. E ela gosta de ricota, de uma velha e rio uma cota. E saudade que aumentou, esse é o problema. Que eu só vou trombar com ela no fim dessa quarentena. Já sei que vai passar, minha fé já prevê. Te ter de volta, saudade bate na minha porta. Já sei que vai passar, minha fé já prevê. Você é rei do luau, vou cantar pra você. Me encanta você, me encanta você. É isso mesmo, violeira. Salve a música brasileira. Sou um malandro complicado, mas eu aprendi a falar de amor. Você é rei do luau, vou cantar pra você. Você sabe que o amor pode ser. que você é foda. Tá lá, sucesso, sexo. É o mínimo igual meu short, lá em cima igual o laje. Esse moleque me tira do sério, me deixa triste mais tarde. Pra que tanto número se a alma flopa? Não tem guarda só quando o corpo frita. Eu tô no Brasil e pra muitos aqui o futuro é o caminhão pipa. Você me abala de você que eu gosto. Eu sei o que faço com sua autoestima. Não acho que tá tudo bem, eu posso. Tá pra baixo mesmo cantando em cima. Eu vi glitter onde não tinha. Você viu glitter, me achou bagunceiro. Entre brigadas e cinzeiro, eu acordo primeiro pra ter foto sua em meu travesseiro. Minha mãe disse que eu me fudi. Minha amiga disse assim, cê palmita. Segunda começo num trampo novo. Tô pensando em levar marmita. A vida desce rendas e rendas de incompatíveis passionais. Tão fãs de Lady Gaga, tão noras de Lady Di. Junto todo mundo fica. Até as roupas nos varais. Na madrugada nossa tabuada é a do dois. Nessa conta demais. Inteligente que a border collie, mas sofre de borderline. Traz tanto amor a bordo. Feche o olho e me leia. Em braille, em braille, em braille. Feche o olho e me leia. Em braille, em braille, em braille. Feche o olho e me leia. Em braille, em braille, em braille. Feche o olho e me leia. Em braille. Frigideira que gruda esse pão sem glúten. É que luta, eu puto, digo que é a última. Janela aberta, choveu no meu boot. Da lá, sucesso, sexo. E você nem sabe quantas fotos tenho tua nu. Quantas vezes não fez sentido ter outros meninos. Porque eu queria tu. Mil tretas de insta, mil meninos brancos que ouvem Ocean Frank. Mil vezes prefiro seu bumbum na minha coxa, embalando esse funk. Clack, clap, ou take, clack, clap. Agora Emicida e Drica Barbosa. Vamos falar sobre trabalho infantil, galera. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? Muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho, não. Não. Não. Não. Ao trabalho infantil. Desde cedo, 9 anos, era um pingo de gente. Empurrado a fórceps pro batente. O bíceps dormente, a mão cheia de calo. Treme, não aguento um lápis no fundão de São Paulo. Se é uma rebelde, se quer domesticar. Menina preta, perde infância, vira doméstica. Amontoados ao relento, sem poder se esticar. Um baobá vira um bonsai, é só assim pra explicar. Que o nosso povo nas periferias precisa encher suas panelas vazias. Dignidade é dignidade, não se negocia. Porque essa troca leva infância, devolve apatia. E é pior na pandemia, sobra ferida na alma. Uma coleção de trauma, fora a parte física. E nós já tá na parte crítica. Pra que o nosso futuro não chore, a urgência é: precisamos ser melhores, viu? Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Em resumo, crianças não têm trabalho. Crianças não têm trabalho, não. ao trabalho infantil. Com 8 ela limpa casas de família em troca de comida, mas só queria brincar de adoleta. Sua vontade esconde-esconde, já que a sociedade pega-pega. Sua liberdade transforma em tristeza. Repetiu na escola por falta, ele quer ir, mas não pode. Desigualdade é presente e tira seus direitos. Sem escolha, trabalho rouba pra viver. Sistema algoz que o arrancou da escola e colocou pra vender bala nos faróis. Em maioria, jovens pretos de periferia, que tem direito à vida plena, mas só conhece o que vivencia. Insegurança, violência e medo. Trabalho infantil é um crime e tem cor e endereço. Prioridade nossa é assegurar que cresçam e floresçam, alimentar a potência delas. A liberdade delas não tem preço. Merecem um mundo como um jardim, não como uma cela. Se tem muita pressão, não desenvolve a semente. É a mesma coisa com a gente. Que é pra ser gentil, como flor é pra florir. Mas sem água, sol e tempo, que botão vai se abrir? É muito triste, muito cedo, é muito covarde. Cortar infâncias pela metade. Pra ser um adulto sem tumulto, não existe atalho. Resumo diz: crianças não têm trabalho. Apenas não ao trabalho infantil. Agora uma música para os separatistas. País Sem Norte. Eu não me esqueço quem sou, você sabe de onde vim. Ainda pergunto por que sou assim. Filho dessa terra que sou feliz, canto com orgulho da minha raiz. E seja como for, se o mundo inteiro tá frio, se derrete com meu calor, pois nunca me esqueço quem sou. Você veio de onde vim, não se reconhece quando olhar pra mim. Olha meu cabelo, minha boca e nariz, já que nós viemos do mesmo país. Olhe bem pra nossa cor, só enxergo a cor do pecado, não me enxergo uma cor do amor, e é nisso que eu dou valor. Carimbo no meu carimbó, não quero ser gringo, te dou um nó. Se não ter respeito com a nossa gente, sai da frente que vai ser melhor. A mulher indígena que não tá só, dando luz e vida para um bem maior. Chega de estrangeiro, bagunceiro, fazendo o pior, vai buscar fundo. E a nossa gente vem, até quando eles dizem não vão. Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. E a nossa gente vem, até quando eles dizem não vão. Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. Um país sem norte que dança sem chão, todo vendido. Negro, índio, eu também sou. Respeitem as dores e graças, povo lindo, luta e amor. Meu nome esqueço quem sou, se não sabe de onde vem. Fica difícil saber quem é quem. Sistema escraviza e não quer teu bem. Só monopoliza pra não ir além. E seja como for, se a minha estrada é um rio, eu desago no mar de amor, pois nunca me esqueço quem sou. Se você não sabe quem é, volte a nascente do Igarapé. Plante uma semente, a planta do pé. Sou Amazônia, resistência e fé. Olhe bem nosso labor, se não dá valor no açaí, não merece sentir o sabor e nunca reclame do nosso calor. Não tenho vergonha de ser diferente e acho bonito meu sotaque forte. A minha essência e minha vivência numa só frequência, rápido galope. Não tô abaixo por não tá no meio, eu tô acima do mapa de corte. Eu não sou alheio, eu sou brasileiro, no país inteiro que perdeu seu norte. E a nossa gente vem, até quando eles dizem não vão. Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. E a nossa gente vem, até quando eles dizem não vão. Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. Um país sem norte que dança sem chão, todo vendido. Um país tão forte não vai morrer, não será vencido. A mistura de cores e raças, negro, índio, eu também sou. Respeitem as dores e graças, povo lindo. Muqueca de Siri na Rádio Campeche. Um abraço para Marlene, sintonizada, Parque São Jorge. Rosa, querida, um abraço enorme. SP. E a nossa gente Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. E a nossa gente vem, até quando eles dizem não vão. Somos todos filhos da terra e esse é o nosso chão. Você sabe de onde vim, eu não me esqueço quem sou. Você veio de onde eu vim, eu não me esqueço quem sou. Você sabe de onde vim, eu não me esqueço quem sou. Você veio de onde eu vim, país sem norte. A última de hoje, Lourdes da Luz, Ping Pong. Moqueca disse, e ouvimos Flávia Apocalipse recitando o Rio da Rio. Com o riffing de Soda Estéreo. Depois, Thaís Gulin, Defeito 10, Cedo Tardar. Raíssa Fayette, Saravá. Matheus Aleluia, Canta Sabiá. Irã, com Tom Veloso, Gosto de Quero Mais. Rael com Isa, Rei do Luau. Rico Talazan, Idinho, Braile. Emicida com Drica Barbosa, Sementes. E Rapadura com País Sem Norte. No fundo estamos ouvindo Lourdes da Luz, Ping Pong. Moqueca de Siri é uma experimentação sonora, uma viagem mirabolante e estupefaciente através da música, pelas cabeças pensantes de Gê Muniz e Conrad Rose. Esse aqui, o Siri. Tenho todos um excelente final de semana, até domingo, 11 horas. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, luta, direitos humanos. Livres associações, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos, saudações rubro-negras. Arroba Moqueca Siri. Domingo tem um programa especial pro meu filho Bernardo, que faz 25. Tu tem moqueca, tem siri com moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri. Não é?